Ouvi dizer que você não me esqueceu. Ouvi dizer que o seu sorriso ainda parece com o meu. Ouvi dizer que você não me esqueceu. Já escrevi no meu caderno o dia, a hora, seu nome bem juntinho ao meu. E ainda choro na lua cheia quando começo a lembrar. Só fico em casa me achando feia, esperando o telefone tocar. Apaixonada, ainda estou completamente apaixonada. Você me sabe que eu estou apaixonada. Eu tô morrendo de saudade de você. Apaixonada, ainda estou completamente apaixonada. Você bem sabe que eu estou apaixonada. Eu tô morrendo de saudade de você. Ouvi dizer que você não me esqueceu. Ouvi dizer que o seu sorriso ainda parece com o meu. Ouvi dizer que você não me esqueceu. Já escrevi no meu caderno.